Não troco o skate por nenhuma hoe. Backside 50 e 5-0. Meu irmão viu-me sacar switch, backside flip e gritou wow. Isso foi dope, ganda talk. Palminhas, meu bro do norte. Como eu é out of stock. Tenho talento, nunca foi sorte. Jovem Dex, bati um prop. No Brasil, tava no resort. Partia e deixo o corte. Anda lá, sai do meu quarto. Eu não dou peso peditor. Tá pela fama, eu não suporto. Sou fodido, isso eu concordo. Compreensivo, isso eu discordo. Eles falam mal, mas eu não me importo. E eles falam mal, mas eu até gosto. Tô sempre de férias, para mim é sempre a gosto. O teu sucesso atrás do sol, pô, olha bem para a minha cara. Pagas para me ver ao vivo, mano. Tenho tanta guita comigo, é dinheiro limpo sem recibo. Eu não brinco sem recibo, tá bonito. 5-4, manda o nib, não mando, manda o nib, não mando, manda o nib, tá bem. 9-6-7-7, tira, tira, mete, mete, transferência. Esquece, não desconto lá, boi, jornamento, ladrões, salgado, valente. E muitos deviam dar na Paris e não tão. E outros que nem deviam, por acaso até dão. E por mais que não me curtas, mano, curtas uma som. E por mais que não me curtas, mano, sabes que eu sou bom. Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão. Se te venho os joelhos, passamos para o colchão. É que eu sou o teu diabo, o teu demônio, tentação. O teu corpo diz que sim, a tua cabeça diz que não. Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão. Se te venho os joelhos, passamos para o colchão. Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão. Se te venho os joelhos, passamos para o colchão. Baby, tira, tira, tira. Não troco o skate por nenhuma hoe. Backside 50 e 5-0. Meu irmão viu uma sacar switch, backside flip e gritou wow. Isso foi dope, grande toque. Palminhas, meu bro do norte. Como eu é out of stock. Tenho talento, nunca foi sorte. Jovem Dex, bati um props. No Brasil, tava no resort. Partia e dei o corte. Anda lá e sai do meu quarto. Eu não dou peso peditório. Tá pela fama, eu não suporto. Sou fodido, isso eu concordo. Compreensivo, isso eu discordo. E eles falam mal, mas eu não me importo. E eles falam mal, mas eu até gosto. Estou sempre de férias, para mim é sempre a gosto. O teu sucesso atrás do sol posto. Olha bem para a minha cara, pagas para me ver ao bip. Mano, tenho tanta guita comigo, é dinheiro limpo. Sem recibo, não brinco, sem recibo. Tá bonito, 5-4, manda nib. Não mando, manda nib, não mando, manda nib. Tá bem, 9-6-7-7, tira, tira, mete, mete, transferência. Esquece, não desconto, lambões, não alimento, ladrões. Já legado, valente, e muitos deviam estar na prisa. E não tão, e outros que nem deviam, por acaso até tão. E por mais que não me curtas, mano, curtas uma som. E por mais que não me curtas, mano, sabes que eu sou bom. Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão. Se te venho os joelhos, passamos para o colchão. É que eu sou o teu diabo, o teu demônio, tua ação. O teu corpo diz que sim, a tua cabeça diz que não. Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão. Se te venho os joelhos, passamos para o colchão. Baby, eu quero a tua pose, não me des a tua mão. Eu sou frio como a neve, não tenho coração. Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão. Se te venho os joelhos, passamos para o colchão. Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão. Baby, dá-me a tua pose, vou lambê-la como um cão. Baby, dá-me a tua pose, não me des a tua mão. Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão. Baby, foda-me no chão, baby, foda-me no chão.